Pessoal, é o seguinte, nós vamos agora falar a respeito dos dedilhados. Eu coloquei aqui três formas, né? A primeira é polegar, indicador, médio e anelar, polegar, anelar, médio, indicador, e depois um dedilhado de seis notas, que é o polegar, indicador, médio, anelar, médio, indicador. E o que acontece? Eu vou montar um acorde de Dó maior aqui e vou tocar com o dedo polegar a quinta corda, depois o dedo indicador a terceira, depois o dedo médio a segunda e o dedo anelar a primeira. Então são quatro toques, tocando a quinta, né? Vamos lá, tocar devagar. E, aqui eu posso tocar nesse acorde de. Eu fiz uma alternância aqui, né? Com um acorde só com sétima, mas eu posso alternar o baixo, tocar uma vez no baixo, depois da segunda vez posso tocar no, na terça do acorde, que é a quarta corda, e ficar alternando o baixo. Entendeu, pessoal? E aí o que acontece? Pode pegar vários acordes e aplicar esse dedilhado. Treine, se você está iniciando agora, treine devagarinho, polegar, indicador, médio e anelar. No caso aqui, o toque é sem apoio, né? Porque se a gente apoiar, acaba abafando as cordas. Então nós vamos tocar sem apoio. O que que é o sem apoio? Eu toco e não deixo meu dedo encostar em uma outra corda, pulsação livre, tipo assim, beliscando as cordas. Ó, belisco a quinta, belisco a terceira, belisco a segunda e belisco a primeira, né? São cordas beliscadas, se podemos falar assim, né? Então, esse foi o movimento do PMA. Agora, fazer o contrário. Polegar, anelar, médio, indicador, também sem apoio, com o mesmo acorde. Polegar, anelar, médio, indicador. Polegar, anelar, médio, indicador. Só lembrando que eu estou dedilhando as três primeiras cordas. Com o dedo anelar, médio, indicador. Polegar, anelar, médio, indicador. Também que pode ser aplicado vários acordes, né? Várias sequências harmônicas, que logo a gente vai falar muito de sequência harmônica aqui no blog, né? Bom, vamos agora para o dedilhado de seis notas, montando o mesmo acorde: polegar, indicador na terceira, médio na segunda, anelar na primeira, volta o dedo médio e o indicador. Aí vai ficar assim: PIMAMI, PIMAMI, alternando polegar, então, pessoal, também aplique bastante esse dedilhado em vários acordes diferentes. Esses três dedilhados que foram dados aqui, esses dedilhados são muito usados, né, para fazer acompanhamento de música, muito mesmo, tá? Tanto esse de quatro notas, o PMA, PAMI, e esse de seis notas que eu acabei de tocar agora. são dedilhados assim muito usados e que encaixam praticamente em quase tudo que você tocar, esses dedilhados eles encaixam, ok? Então tá, vá treinando devagar e agora nós vamos passar para a próxima gravação.